Também interessante é que nem todos os cômodos da mansão estão abertos ou de fácil acesso. Diferentemente do padrão dos jogos, o jogador não podia simplesmente ir do ponto A ao ponto B num caminho direto. Para conseguir progredir, o jogador precisa adquirir itens como chaves e peças de quebra-cabeças. Somente com esses itens é possível avançar. A ordem de aquisição dos itens pode variar, mas para avançar, certos quebra-cabeças precisam ser resolvidos antes. Em uma primeira jogatina, o jogador não sabe para onde tem que ir e, apesar do jogo quase nunca apontar a direção para o jogador ou quase nunca indicar qual é o objetivo atual, ao tatear em todos os itens locais, é possível entender certas lógicas, como certas portas abrem somente quando o jogador estiver sob posse de certas chaves, ficando claro que, embora vários quebra-cabeças sejam apresentados, a resolução de um deles permite que o jogador consiga algum recurso para poder terminar o outro. Óbvio que o jogador não está sozinho na mansão. Monstros e outros sobreviventes também estão espalhados por todo lugar. Os zumbis, apesar de lentos e travados, por conta dos cômodos pequenos e dos corredores estreitos, podem representar grande perigo ao jogador se ele não desenvolver uma perícia em agilidade e gerenciamento de recursos. No começo, são mais frequentes zumbis e cachorros mortos-vivos. Mas conforme o jogo avança, diferentes criaturas bizarras e mais desafiadoras aparecem no caminho do jogador. Para lidar com estes monstros, o jogo oferece armas e recursos medicinais que agem como cura para o personagem caso ele seja atacado. Usou de icônicos sprays medicinais e as ervas verdes, vermelhas e azuis. Mas a oferta desses recursos é limitada. Curas são relativamente escassas e armas precisam de balas, que por sua vez não são infinitas. Estão espalhadas por móveis e cômodos diferentes. Ao mesmo tempo que cada arma possui uma quantidade diferente de balas que podem ser disparadas sem precisar carregar. A chamada capacidade de pente, e cada inimigo possui uma resistência diferente e que nunca é mostrada de forma explícita. Essa combinação limitada e misteriosa de elementos coloca o jogador não em uma batalha épica de ação, mas em inúmeras situações assimétricas de vida e morte, onde usar o recurso de forma errada pode colocar o jogador em risco, além de poder levá-lo à morte. Então o jogador não derrota os monstros e criaturas, o jogador sobrevive a encontros. Mas, por outro lado, por conta desse cenário assimétrico, eliminar esses monstros causa uma grande satisfação ao jogador. Além de itens limitados para o personagem, o jogo oferece limitações para o jogador manter e guardar o seu progresso. Um número limitado de salvamentos através das tintas de máquina de escrever, que só estão em salas seguras espalhadas pela mansão. Esse esquema faz o jogador temer por morrer em confrontos contra inimigos, já que, depois de morrer, o ponto de retorno é no último momento em que ele gastou uma tinta e registrou uma máquina. E também impede o jogador de conseguir salvar o progresso a cada pequena ação realizada, já que o número de tintas é limitado. Não só os recursos são limitados, mas também o número de itens que o jogador pode acessar de imediato também são limitados, pois cada personagem possui um número limitado de itens que pode ser armazenado no seu inventário. Como chaves e peças ocupam o mesmo tipo de espaço de armas, munições e itens de cura, saber gerenciar quais itens são necessários para progredir para a próxima parte se torna obrigatório e essencial. Para facilitar um pouco a jogatina e não tornar uma experiência frustrante, junto em cada local seguro existe um baú de itens, onde o jogador pode depositar itens de importância menor, posterior ou secundária. Além de armazenar itens para o jogador, todo item colocado aqui fica disponível em qualquer baú de qualquer local seguro, o que previne o jogador de ir buscar objetos armazenados em outros locais. Ainda que não seja um recurso realista, facilita muito o gerenciamento de itens e a progressão das jogatinas. O sistema de inventário com baú de itens, somado à escassez de recursos e ao poder dos inimigos contra o personagem, formam um clima que se apoia na vulnerabilidade do jogador ao invés do seu poderio de elementos.